persistente, essa que nasceu pra ser respeitado. Ele é incerto e reticente, essa que nasceu pra ser venerado. O palácio é o refúgio mais que perfeito para os seus desejos mais que secretos. Lá ele se imagina o eleito, sem nenhuma eleição por perto. Ele é o esperto, ele é o perfeito, ele é o que dá certo, ele se acha o eleito. Seus ternos são bem cortados, seus versos são mal escritos, seus gestos são mal estudados. A sua pose é militarista, ele se acha o intocável, senhor de todas as cadeiras. Derruba tudo pra ficar estável, ele não tá aí pra brincadeira. Ele é o esperto, ele é o perfeito, ele é o que dá certo, ele se acha o eleitor. Paciência, contando as horas como se fossem trocadas.